norte, meu jeito. E o caprichoso é esse banzeiro de rio. Eu venho da Amazônia, enfrento um desafio. Sou caboclo criado na beira do rio. Sou a cara desse povo, desse Brasil. Eu sou a pavulagem desse boi do mar. Eu danço carimbó e cacuriá. Samba de couro, mar abaixo, congo e parixará. Minha identidade, meu Brasil nortista. Meu verde torrão, meu amor. Eu sou negro, indígena, filho da mata. Ouça o meu. Filho da mata, ouça o